presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário e também pelas mídias sociais e pela imprensa, minha cordial saudação. Eu quero iniciar a minha manifestação com um questionamento, o qual eu venho fazendo ao longo desse mandato enquanto vereador. Onde está o senhor prefeito? Onde está o senhor vice-prefeito? O que está fazendo essa administração? Esses questionamentos, eles não são apenas esse vereador que está fazendo. Esses questionamentos estão sendo feitos diariamente, constantemente, por todas as pessoas que estão Taquara fora. Temos problemas com as estradas, temos problemas com as ruas e não vemos soluções. Temos uma esperança de um empréstimo com o Badesul de 5 milhões de reais que essa casa votou. Na época eu votei contra, porque o empréstimo sequer dizia o valor de parcela, o prazo de amortização, a taxa de juros que será paga. Não dizia nada. E muito menos as ruas que serão contempladas. Por quê? Porque não se tem transparência na administração pública municipal de Taquara. Aí, estamos mais uma vez com o fechamento do Hospital Bom Jesus muito próximo. E daí, na semana passada, conversando com algumas pessoas, nós lembramos de alguns fatos. O senhor prefeito, Tito, diz que a responsabilidade do hospital não é dele. Mas eu quero questionar os senhores e as senhoras. Quem em Taquara escutou um carro de som andando pelas ruas de Taquara com a voz do prefeito dizendo: nós reabrimos o hospital? Eu escutei. E eu tenho certeza que a maior parte da população lembra da voz e agora deve estar ecoando nos seus ouvidos, na sua memória, na sua lembrança, a voz do prefeito dizendo: nós reabrimos o hospital. Ora, se nós reabrimos o hospital, porque nós não resolvemos o problema do hospital? Ah, não, porque agora é problema, e daí eu fico longe do problema para não colar em mim. É lamentável, mas é isso que nós estamos vivendo. Prefeito, bata no peito, assuma o seu compromisso para com as pessoas e vamos encaminhar os problemas do HBJ. E daí, aqui segue um pouquinho mais desses problemas os quais eu estou trazendo hoje. Tribunal de Contas havia, saiu uma matéria alguns minutos atrás no site do Jornal Panorama, via Facebook do Jornal Panorama, dando conta de que o processo de licitação estaria suspenso em relação ao Hospital Bom Jesus. E os problemas da suspensão do hospital foram problemas já trazidos por esse vereador aqui nessa tribuna. Não havia previsão da compra de serviços por parte do município para com o hospital. Não existiam planilhas que traziam os custos de prestação dos serviços para com o hospital. Aí, havia, então, algumas inconsistências ainda no processo de licitação, que ora dizia que era uma pactuação, ora dizia que era uma concessão. E daí eu fico me questionando, por que a administração do prefeito Tito, do vice Elinho, não querem que aconteça a licitação para a contratualização de um novo gestor para a Casa de Saúde, o Hospital Bom Jesus? Não tem outra explicação, a não ser o não querer por parte deles, porque se eles quisessem, eles teriam feito o acompanhamento e a gestão de perto e teriam feito as coisas acontecerem. Também votamos hoje a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020 e eu votei contra, mais uma vez. Infelizmente, eu me obriguei a votar contra. Por quê? Porque a Câmara de Taquara na votação do projeto, rejeitou emendas propostas por esse vereador, onde as emendas elas reduziam os percentuais de transposição e de remanejamento do orçamento, de uma rubrica para outra rubrica, ou seja, trazendo a transparência. Quer dizer, acima de um determinado índice que esse vereador reduziu, já encerro, presidente, precisaria de autorização legislativa, e daí nós teríamos um olhar crítico e em tempo real sobre todos os acontecimentos financeiros e orçamentários do nosso município. Infelizmente, tivemos as emendas rejeitadas, o que me obrigou também a votar contrário. Não tinha também dentro do orçamento, em nenhum momento, algo que garantisse recursos para o HBJ, para o Hospital Bom Jesus. Também fiz uma emenda nesse sentido, para garantirmos isso na lei de diretriz. Emenda foi rejeitada. Vamos ver se na lei do orçamento anual teremos contemplado. E encerro a minha manifestação agradecendo a oportunidade e colocando o meu gabinete à disposição de todos os senhores e todas as senhoras.